zap zap. Tocou o celular e ela levantou. Foi atender lá fora pra ninguém ouvir. O que será que ela está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete. Se eu vou perguntar, ela diz não se mete. Diz que a ligação está cortada e que retorna outra hora. Me dá seu celular, vou retornar agora. Olha quem tá falando aqui, o namorado dela, que dorme e acorda todo dia ao lado dela. Se ela falou que te ama, ela engana bem. Quando a gente faz amor, ela fala pra mim também. Olha quem tá falando aqui, o namorado dela, que dorme e acorda todo dia ao lado dela. Se ela falou que te ama, ela engana bem. Quando a gente faz amor, ela fala. Você fala, Daiane? Então fala pra galera que você engana bem.